Vei, por quem era guardada a sua casa? Sua casa, como dissemos, era assobradada. Três cômodos ao rês do chão, três quartos no andar superior e, por último, o sótão. Atrás da casa havia um pequeno jardim. As duas senhoras habitavam a parte superior e o bispo o andar térreo. A primeira sala, que abria para a rua, servia de sala de jantar, a segunda de quarto e a última de capela. Não se podia sair da capela sem passar pelo quarto de dormir, nem sair deste sem passar pela sala de jantar. Atrás, na capela, havia uma alcova fechada para servir aos hóspedes. O bispo a oferecia aos párocos das aldeias quando iam a Din por questões ou necessidades de suas paróquias. A farmácia do hospital, pequeno compartimento ligado à casa, construído no jardim, foi transformada em cozinha e celeiro. Havia ainda no quintal uma estrebaria, a antiga cozinha do hospital, onde o bispo criava duas vacas. Fosse qual fosse a quantidade de leite que elas produzissem, todas as manhãs mandava sempre a metade para os doentes do hospital. Pago os meus dízimos, dizia. Seu quarto era bastante grande e difícil de aquecer durante o inverno. Como em Din a lenha é muito cara, mandou fazer na estrebaria um compartimento fechado com tábuas. Aí costumava passar as tardes, quando fazia muito frio. Chamava aquilo de seu salão de inverno. A mobília, como na sala de jantar, era uma simples mesa quadrada, feita de pinho e quatro cadeiras com assento de palha. Na sala de jantar havia, além disso, um velho buffet cor-de-rosa. De um móvel semelhante, convenientemente disfarçado com toalhas brancas e rendas ordinárias, o bispo fez um altar para sua capela. Suas penitentes mais ricas e as piedosas mulheres de Din haviam se cotizado muitas vezes para comprar-lhe um altar novo. Todas as vezes ele aceitou o dinheiro, mas deu aos pobres. O mais belo altar, dizia, é a alma de um infeliz que agradece a Deus um benefício. Tinha na capela duas cadeiras de anuflexório com assentos de palha e uma cadeira de braços, também de palha, em seu quarto de dormir. Quando por acaso recebia sete ou oito pessoas de uma só vez, o prefeito, o general ou o estado-maior do regimento da guarnição, ou alguns alunos do seminário menor, era-se obrigado a buscar no estábulo as cadeiras do salão de inverno, os genuflexórios da capela e a cadeira de braços do quarto de dormir. Desse modo, conseguiam-se 11 cadeiras para as visitas. A cada nova visita era preciso desmobiliar um cômodo. Às vezes, aconteciam serem 12 as visitas. O bispo, então, dissimulava um embaraço da situação ficando de pé diante da lareira no inverno ou passeando no jardim no verão. Havia ainda no quarto dos hóspedes uma cadeira, mas a palha do assento estava estragada e tinha somente três pés, o que fazia que só pudesse servir à parede. A senhora Baptistine tinha também em seu quarto uma poltrona estofada, cuja douração quase não existia mais. Mas quando a levaram ao andar superior, foi preciso fazê-la entrar pela janela, porque a escada era muito estreita. Portanto, não se podia contar com ela em caso de necessidade. A ambição da senhora Baptistine era comprar uma mobília de sala, de acaju, forrada de veludo de Utrecht, e um canapé. Mas custaria no mínimo 500 francos. E vendo que em 5 anos não havia economizado para esse fim mais que 42 francos e 10 soldos, acabou desistindo. Aliás, quem realmente consegue alcançar seu ideal? Nada de mais simples para se imaginar que o quarto de dormir do senhor bispo. Uma porta envidraçada dando para o jardim, bem em frente, a cama. Uma cama de ferro do hospital com baldaquim de sarja verde. Ao lado do leito, atrás de uma cortina, os objetos de toilette, traindo ainda os antigos hábitos elegantes de homem do mundo. Duas portas, uma perto da lareira, dando para a capela, a outra ao lado da estante de livros, dando para a sala de jantar. Toda a sua biblioteca consistia num grande armário, com portas de vidro, cheio dos mais variados volumes. A parte exterior da lareira, quase sempre apagada, era de madeira pintada à imitação de mármore. Os suportes de ferro onde se colocava a lenha eram ornados por dois vasos muito antigos, toscamente prateados, com relevos de guirlandas e caneluras, o que de certo modo era um luxo episcopal. Acima da chaminé, na parede, um crucifixo de cobre prateado, fixado sobre veludo preto muito gasto, numa velha moldura de madeira prateada. Perto da porta envidraçada, uma grande mesa. Sobre esta, um tinteiro, muitos papéis em desordem e grandes volumes amontoados. Diante da mesa, a cadeira com assento de palha. Ao lado da cama, um genuflexório, tirado da capela. Dois retratos em molduras ovais estavam pendurados na parede, dos dois lados da cama. Pequenas inscrições douradas sobre o fundo neutro das telas, ao lado das figuras, indicavam que os retratos representavam um, o padre Chaliote, bispo de Saint Cloud, o outro, o padre Tourteau, vicário-geral de Agde, abade do mosteiro de Grandchamp, da Ordem de Cister, na diocese de Chartres. Ocupando o quarto depois dos doentes do hospital, encontrou lá esses retratos e os deixou ficar. Eram sacerdotes e provavelmente benfeitores, dois motivos para respeitá-los. Tudo o que sabia desses dois personagens eram que tinham sido nomeados pelo rei, um para o bispado, outro para seu benefício, no mesmo dia, 27 de abril de 1785. Um dia, Madame Magloire tirou os quadros da parede para limpá-los da poeira e o bispo encontrou essas particularidades escritas em papel amarelado pelo tempo, colado por detrás do retrato do abade de Grandchamp. O Cis, por quem era guardada a sua casa? Sua casa, como dissemos, era assobradada. Três cômodos ao rés do chão, três quartos no andar superior e, por último, o sótão. Atrás da casa havia um pequeno jardim. As duas senhoras habitavam a parte superior e o bispo o andar térreo. A primeira sala, que abria para a rua, servia de sala de jantar. A segunda, de quarto, e a última, de capela. Não se podia sair da capela sem passar pelo quarto de dormir, nem sair deste sem passar pela sala de jantar. Atrás, na capela, havia uma alcova fechada para servir aos hóspedes. O bispo a oferecia aos tárocos das aldeias quando iam a Djim por questões ou necessidades de suas paróquias.